réplica, não. Olha direito, vai vendo. Não é jogador, é o Reinaldo, 286 mesmo. Destaque, porque a carência aqui do verdadeiro destaque. Não quero os meus vivos, quero vivendo. É isso, 2020 depois de Cristo. Máscara é mato muito antes do coronavírus. Deixa eu colar que essa porra tá tipo partido político. Vários falando que me representa, quase nenhum parecido comigo. Muito além de brilhante esse traje, já venceu o inferno e expus a face. Tentando se caber, pensando verdade, escola racionais. Sargento, vê os pretos não abaixar a cabeça pra ninguém. Arrogante mesmo, respeito só pra quem tem. Rancoroso ao extremo, sem meio termo. É o que tá tendo, é com seis mesmo. Não almejo algoritmos, não almejo prêmios. Não quero números, quero os que viveu, entende, sabe, sente. Conquistei o respeito das favelas, não preciso do Grammy. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap é nós que tá. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. Sem pano pra explorador da esquerda, odiador da direita. Morro no bagulho, não esquenta, vivo isso, entenda. Real rap 2021, essência old school, anos 90. Meus ideais estão além de buscar. Escrevi sangue, pesar e lágrima. Coloquei sangue, pesar e lágrima em cada verso, minha vida. Rico em trauma, cada linha é sagrada. Meu orgulho, tudo pus a alma. Intuito, esperança pras quebradas. Legítimo, bico ameaça, aceita. Respeita e evita em baixa, diferente. Não entrei me colocar aqui. Fiz e crime, noite sem dormir. Os moleque, só maldade e a flor da pele. Anestesia no neurose nos back. Cheio de ódio na febre, sem relógio de luz, goma cheia de multa, eu a luz de vela, tentando escrever rap. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aê, pergunte aos B que viela, continuo pelas quebras. Portanto, já era, é nós que dita as regras. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap é nós que tá. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui. O real rap tá aqui. O real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui, o real rap tá aqui.